Deixa eu dizer uma coisa para você. A melhor maneira de conhecer a Deus, o Deus verdadeiro, é olhar para Jesus. Porque Jesus é a manifestação exata do ser de Deus, ele é a manifestação plena da pessoa de Deus, não fisicamente, porque a Bíblia fala que ele não tinha aparência nem formosura, mas a bondade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus, a autoridade de Deus, o zelo de Deus, a santidade de Deus, a eternidade de Deus. Isso me faz lembrar de uma passagem na Bíblia que talvez você conheça, lá em Atos, capítulo 17. Você se lembra quando um homem chamado Paulo, que virou apóstolo, ele estava no meio ali, em Atenas, e ele ficou assustado quando ele viu como que o pessoal lá era religioso. Havia tanta idolatria, ele viu lá ídolo e santuário, e aqueles niches religiosos, de tudo quanto é jeito. E havia uma influência da mitologia grega muito grande. Zeus estava representado, Hermes estava representado, outros deuses da mitologia estavam certamente representados. E ele foi passando lá, e ele percebeu que os atenienses, eles usavam muita imaginação para saber quem era Deus. Eles imaginavam Deus e faziam esculturas de Deus, estátuas de Deus, imagens de Deus. Olha só, o conhecimento imaginativo de Deus. Aí ele continuou passando e viu um que estava o Deus desconhecido. Aí ele começou a dar informação para o pessoal. Se você abre lá em Atos capítulo 17, que nós não vamos ter tempo de abrir aqui, você vai ver, olha, esse que é o Deus desconhecido, esse que vocês estão adorando sem conhecer, esse é que eu anuncio. Começou a falar, começou a dar as características, a informação desse Deus verdadeiro. Olha, esse Deus é criador dos céus e da terra, esse Deus é o Deus que não pode ser contido pela mão humana, esse Deus é um Deus que enviou o seu filho para salvar e que ele vai voltar e vai julgar, e importa que todo mundo se arrependa, nele nos movemos, vivemos e existimos, ele que dá vida a tudo, esse é o Deus desconhecido. Olha só, estava levando o pessoal do conhecimento imaginativo ao conhecimento informativo, querendo chegar, porque Paulo não podia forçar, pegar no pescocinho do pessoal e falar, agora você vai virar crente, agora você vai aceitar Jesus, agora você vai crer no Deus vivo e verdadeiro, Deus desconhecido vai se revelar a você. Ele não podia fazer isso, mas o que ele fazia, o que ele podia fazer, era transportar o pessoal do conhecimento imaginativo ao conhecimento informativo, para que o Espírito Santo, na expectativa de que o Espírito Santo desse luz, eles fossem iluminados e a partir dali eles conhecessem de verdade e se convertessem. Mas a palavra de Deus diz que depois de Paulo dar informação em Atos capítulo 17, uns zombavam quando ele falou da ressurreição, outros falavam assim, não tem tempo para isso não. Mas havia um terceiro grupo que diz a palavra de Deus que alguns creram e começaram a seguir a Paulo. Quem é Deus para você? Em que você baseia o conhecimento de Deus? Cresceu na igreja, leu livros, sonhou com Deus, sentiu um arrepio, sentiu uma força, você ouviu alguma mensagem, mas olha, enquanto esse conhecimento imaginativo, subjetivo de Deus não se transformar em conhecimento baseado no que a palavra de Deus ensina sobre Deus, e o Espírito Santo não chocar essa revelação, não derramar luz nas trevas e nos fazer entender quem é Deus de verdade através da pessoa de Jesus, a gente não vai poder ter a revelação de quem é Deus. Segunda área que a gente precisa passar do conhecimento imaginativo, informativo e iluminativo é a área do amor de Deus. Área do amor, porque é um tema que hoje tem tudo a ver com imaginação, informação e iluminação. Quer ver? Por exemplo, se eu falo amor, às vezes eu lembro quando eu estava aqui ainda, antes do ano 2000, quando a gente foi para a Austrália, tinha uma música, eu acho que é um desses cantores sertanejos, eles falavam, o amor, eu acho que era Caldo Quinor. Lembra dessa música? Quem era? É desses caras aí, para mim é tudo a mesma coisa. Se eu ouvir música de um, música de outro, dupla sertaneja é a mesma coisa para mim. É tudo, as músicas, as coisas, tudo. É o amor. É assim, né? Será que eu levo jeito, Marcão? Hein? cantor sertanejo. Mas tem gente que pensa que é o amor, né? Você fala amor, o que que, que desencadeia na cabeça da pessoa? É romance, né? É romance. Ah, porque tem amor, é lindo, aquele é o amor. Não, mas tem amor, então tem amor. Esse é o amor, mas é uma palavra, amor, muito desgastada, que o pessoal imagina o que que é amor. Olha, se eu começar a falar de amor aqui e começar a dar informação para você sobre amor, olha só, você vai partir do conhecimento imaginativo para o conhecimento informativo. Quer ver? Olha, no original grego, existem quatro palavras que definem amor, pelo menos. Existe a palavra eros, que é o erótico, é o amor sensual, sexual, romântico, né? Que quando Roberto Carlos está vivo ainda? Roberto Carlos canta, a pessoa está na fossa, dor de cotovelo, enche a cara, né? Ou então aquela declaração que as coisas todas, é o amor, né? E tem amor para todas as gerações, é do Elvis Presley, é o... Hoje, quem que é aí? Esse pessoal todo aí. Mas é o amor, é erótico. Mas existe uma segunda palavra em grego, que é o amor filéu. Filéu, que é o amor amigo, compatível. É o amor que leva pessoas a comungarem dos mesmos ideais. São pessoas que têm uma amizade boa, profunda. Muitos são leais. É o amor filéu, né? Amigo é uma coisa preciosíssima, né? Mas existe uma terceira palavra que define amor. O amor é estorge. Estorge é o amor paternal ou amor maternal, né? Amar o filho como o pai e a mãe não existe. Agora, existe um quarto tipo de amor que é descrito em grego, que é a palavra ágape. Ágape, ou seja, o amor de Deus, o amor divino, o amor perfeito, o amor incondicional, o amor de Deus para conosco em Cristo Jesus, o amor descrito em 1 Coríntios capítulo 13, que não arde em ciúme, não se ensoberbece, é esse amor que Deus, com o qual Deus nos amou. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É esse amor de Romanos 5, 8, que fala que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Para um bonzinho, alguém anima a morrer, mas para um pecador igual a mim, amor de Deus. A Bíblia diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha, presta atenção. Você não pode fazer nada mais, nada menos, para Deus amar você mais ou menos. Deus, sendo completo em si mesmo, podendo viver sem nós, resolveu viver conosco. E por causa do Senhor, Ele não tem amor, Ele é amor. E esse amor, a Bíblia diz que é o amor de Deus para conosco em Cristo Jesus. Nada que nós vamos fazer vai levar a Deus. Você pode cantar bonito, você pode dar uma oferta grande, você pode vir para a igreja, você pode vestir legal, pode aparentar legal. Deus não impressiona com a aparência, está alto, baixo, gordo, magro, bem vestido, maltrapilho. Ele olha o coração e Ele ama. Aqui, ó, tem uma nota aqui, ó. Eu acho que essa aqui é boa. R$50. Quem quer dinheiro? Ainda tem o Silvio Santos aí, quer dinheiro? Ó, o que é isso? A nota de R$50? R$50? Tá. Essa nota de R$50. Na minha mão, quanto que ela vale? Hein? Se eu jogo ela no chão, quanto que ela vale? Se eu piso nela, quanto que ela vale? Se eu amasso ela, quanto que ela vale? Agora, se eu vou no lugarzinho aqui, ó, que está sujinho, vamos ver onde é que está aqui, ó. Onde é que está? Ó, eu, ó. Aqui, ó. Está ali, ó. Ó. Quanto que ela vale? Por mais amarrotado, amassado, maltrapilho, moribundo, sujo, pecador que você se sinta, você tem o mesmo valor para Deus. Isso é uma coisa linda, gente. Isso é uma coisa linda. É o valor que nós temos para o Senhor. Agora, enquanto você não passar do conhecimento imaginativo sobre amor, essas ideias românticas, platônicas, para um conhecimento informativo. Receber a informação da palavra de Deus. E desse conhecimento informativo, o Espírito Santo mostrar para você que você tem valor, que você é o xodó da criação de Deus, que você é o docinho de coco do coração de Deus, é a maçã dos olhos de Deus, que você, apple of the eyes, como é que fala isso? A menina dos olhos. Deus tem uma história com a gente. E isso se tornou uma coisa muito pessoal, porque eu me lembro, há 27 anos atrás, quando eu vivia nas drogas, vivia uma vida assim amarrotada, rebelde, e Jesus, ele veio na minha vida, ele me recebeu, ele trabalhou no meu coração, o Espírito Santo começou a revelar o amor de Deus. Eu me lembro que eu tinha ido num acampamento, na época da 8ª Igreja Presbiteriana, eu estava no segundo ano do seminário, e tinha um acampamento lá sobre medo. Eu tinha que falar sobre medo, era seminarista, falar sobre medo. Mas o pastor Jeremias, na época, deu uma mensagem muito boa sobre rejeição e sobre essas coisas, e ele pediu que os jovens que estivessem no acampamento se assentassem numa cadeira, todo mundo separado no final do acampamento, todo mundo separado, e depois da palestra que você pensasse, orasse o que o Espírito Santo falou ao seu coração. Aí eu peguei a cadeirinha, estudante ali, aquela que tem o bracinho assim, fiquei no meu cantinho, e eu comecei a chorar assim, copiosamente, chorar assim, descontroladamente mesmo, mas sem saber porquê. Tudo que vinha na minha mente quando eu fechava os olhos era a barriguinha com o líquido amniótico e aquele feto dentro. Sabe quando tem um nenenzinho lá dentro? Não sabia o que era, não sabia de nada, chorava igual criança mesmo, de soluçar. Acabou o acampamento, voltei para casa, cheguei em casa, minha mãe estava lá com a mesinha do café, aí eu cheguei para minha mãe e falei, ô mãe, eu tive esse negócio e tal, me ocorreu na ideia, ocorreu o pensamento. Fala para mim, o que aconteceu quando a senhora estava grávida de mim? Minha mãe disse assim, olha, quando eu descobri que estava grávida de você, eu me julguei, eu não queria ter questões pessoais, eu me julguei de um lance de escadas. E a minha intenção era abortar você. Quando ela falou isso, eu nem esperei ela acabar de falar isso, corri para o meu quarto, deixei na mesa, corri no meu quarto, e tinha a cama com uma estante, me ajoelhei ali, e comecei a chorar, igual eu tinha chorado naquele acampamento, e estava ali falando com Deus, Senhor, e soluçando, Senhor, eu sou fruto de um aborto insucedido, que isso, meu Deus, minha mãe me rejeitou, minha mãe não queria, e era para estar numa lata de lixo, e todo esse negócio todo, e chorando, e quando esgotaram-se as forças, e até as lágrimas, o Espírito Santo falou ao meu coração, falou, Davi, a sua mãe não queria você, mas eu queria. A sua mãe não planejou você, mas antes da fundação do mundo, eu tenho um plano para a sua vida. Aí, naquele momento, eu me levantei da cama e fui, tinha uma estantezinha, o Espírito falou, você sabe o sentido do seu, o significado do seu nome? E eu não sabia naquela época, eu corri no dicionário John Davis, olhei, Davi, gente, quando partiu da informativo para iluminativo, gente, você sabe o que significa Davi? Amado. Ô gente, você pode não ir com a minha cara, você pode achar que eu estou gordinho ou magrinho, você pode achar o que for, pode ser que for, estou falando isso de coração. Você pode ser até atleticano. Sinto muito. Gostaria muito que você gostasse de mim. E vou tentar conquistar sua simpatia. Mas o que mais importa para mim hoje na minha vida é a revelação inabalável e imutável que Deus me ama e pronto. Não adianta. Então, quando você fala Davi, a maioria das vezes é costume, né? Davi. Mas, às vezes, quando você está precisando relembrar aquela revelação, aí eu não ouço Davi, eu ouço amado, né? Amado. Aquele versículo de Jeremias 29, 11, que eu bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Olha, gente, Deus pensa na gente, e Ele pensa pensamentos de bem e não de mal. Bem sei os pensamentos que tem a vosso respeito, de pensamentos de bem e não de mal, de trazer prosperidade, da futura esperança, de dar o fim que desejais. Olha que coisa linda. E a minha oração, que nessa noite você que imaginava sobre amor, que você que recebeu informação sobre esses quatro tipos de amores, versículos da Bíblia, que o Espírito Santo misture a sua fé na promessa de Deus, que ela se torne uma profecia para a sua vida, e que você tenha o conhecimento iluminativo do amor de Deus, que vai revolucionar a sua vida, vai curar o interior, vai te dar segurança, vai te dar paz, vai saber que não importa o que aconteça, Deus, Ele tem um plano, tem um propósito na sua vida. Paulo ora assim, eu oro para que conheçais a altura, a profundidade, a largura, a extensão do amor de Cristo que transcende todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quanto mais a gente aprofunda na revelação, no conhecimento do amor de Deus, mais a gente é tomado dessa plenitude de Deus.